Alfa na posição 09. Graças a Deus. Pente, Alfa, gente, bravo. Bom voo. Posição Alfa, quebrado. Sim, bom dia. Bom voo. Bom voo. Outro 958 no solo 02, libera a direita, solo 121 no decimal 9. Direita 219. Romeu Alfa, mantenha-se visual, o nome é o 10, informe intenções. Prossegue para pouso em Grupo Zulu, Santo Amaro. É, estimando o pouso, dá presente mais 15, 10 minutos. Boa, bom, tudo bem, aqui, equipe do Romeu. Aqui Romeu Alfa, copiado. Azul 4958, Alfa, Kilo, faz 3, quando lá tem sinalizador. Lima, Lima, Alfa, suba inicialmente para o nível 050. 050, Lima, Alfa. Romeu, Romeu, Golf Control. Correto. When possible, confirm I are estimated to arrival. No 5, no 5. Correction, 1515 at Santa Maria. Roger, 1515. Sabatango Lima, Kilo Zulu, decolado aos 04, controle agora 119.35, tem um bom voo. 3935, graças, senhor Lima, Kilo Zulu. Controle Salvador, Papatango Lima, Kilo Zulu. Controle Salvador, Papatango Lima, Kilo Zulu. Papatango Lima, Kilo Zulu, contato radar, suba inicialmente de 3 mil pés, sair da árvore. 3 mil pés inicialmente, sair da árvore, Lima, Kilo Zulu. Mike Bravo Yankee autorizado, TAX, reporte no ponto de espera da Taxway Oscar para ingresso na 17, confirmando 05 a bordo. O 2199 reautoriza a descer até o nível 060. Exato, 060, 2199. Gente, é a 251 ainda? Copiado, 250. E o 9891, acende a identificação, desça para nível de voo 070, chega na margem. Imanima Alfa, reautorizado, subida para o 060. 060, Imanima Alfa. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, contact me to the entry. 128.8, if unable, 126.0. 1288 and 1230, Romeo Romeo Golf. Alinhar e manter, cabeceira 17, Mike Bravo Yankee. Yankee, alinhar e manter na 1-7. 312, informação Golf. Na minha 312, essa identificação via mar, definitivamente nível 090. Quero trazer via mar, descer inicial 090, assina a minha 312. Lima Kilo Zulu, controle? Aproveita ela, senhorita, o 276, Lima Kilo Zulu. Gente, 276 está autorizado direto destino, ainda mantendo a subida até 3.000. Gente, está autorizado direto destino, vai manter 3.000, conforme. Lima Kilo Zulu. Livre da comarca. Mike Romeo Alfa, prossiga. A gente tem frequência livre, Mike Romeo Alfa. Prossiga. Estão na proa, será 263. 263, copiado. Lima Lima Alfa, reautorizado, subido para o 080. Quando possível, seu chamado para pouso. Pouso ao 1205. 1205, copiado. Kilo 9811, desça para nível 050. Xané 6312, desça para nível de voo 060. Para nível de voo 060, Xané 6312. Norte 300, bom dia, senhor. O 2199, informa o tráfego na posição de 1 hora 12 milhas. Um Charlie 402, mantendo 3.000 pés. Gente, voo 2199, para dentro. Rumo do Charlie 402, rumo oeste, o voo 2199. 095, gente da Gulf, para config protocópia na 05, posição. Rumo 095, formação lateral em curso, copia? Afirmativo, protocópia, gente da Gulf. Confins autorizado, 360, decolada 1-0 com primeira curva à direita na saída Arbor Elevo. Doutor Zulu 2-1 na primeira aerovia que intercepta após conforme rota. Transponder 5540, controle em 1-9-35. Autorizado no 360, rota conforme plano, decolada 1-0, curva à direita, Arbor Elevo. Primeira aerovia, uniforme Zulu 2-1, 5540, 1935, controle, voo 1095. Voo 1095, atendimento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Reportará quando pronto, voo 1095. 63102, reduza para 2509. Reduzi para 2509, 63102. De voo e alerta, Recife 1288, até 260. 2199, tráfego superado. Desça para 2000 pés, autorizado final ILS, informe quanto estabilizado. 2000 pés estabilizado, voo 2199. Bom dia, informação, hotel. São 3304, essa identificação via bons 4000 pés, QNH 1095. Bons 4000 3304. Autorizado 100 Lima Kilo Zulu, estima pouso aos 1244, senhorita Lima Kilo Zulu. 981, é autorizado descida para 2000 pés, QNH 1095, final ILS, informe estabilizado. Para 2000 pés, 1015, reportando estabilizado, 981, 99935. João Pessoa 90, decora da 10, esquerda, saída ponte, transponde 0264, controle 1935, azul 2796. Azul 2796, cotejamento correto, a porta pronta para o pushback e funamento. Mike Bravo, uniforme na escuta. Mike Bravo, uniforme. Tem uma parte que depois. Cada baixada com a notícia para o Sente autorizado Serra Delta, uniforme Oscar, no nível 050. Decola da 17 com primeira curva à esquerda na saída Momo, corte com apoio direto. Transponder 5532, o controle em 1,99,35. Mike Bravo uniforme, cotejamento correto, confirma o seu ouvido. Quente, Mike Bravo uniforme, bom voo. Autorizado de destino, quando possível, seu espaço para pouso. Em seguida, já presente para o direto destino, o nosso estimado para pouso 1250. Dado 1250. Toda aproximação final do 10. Bom dia, tráfego avistado, cheque o trem. O vento 160 graus, 129, autorizado pouso, pistão no zero, gol 2199. Confirmar o vento, certeza? 150 graus, 129. Copiado, autorizado pouso, 190, gol 2199. Está na 6312, reduz a velocidade 2009, tráfego agora 12 horas, 7 milhas e meia. Reduzir a velocidade para 2009, está na 6312. Está na 6312, reautoriza a 3000 pés, renegar na 095. 3000 pés, nível das inscrições. Está livre das inscrições, por favor, né? Está livre. Das exceções, descendo para 3000, Kajus 10195, China 6312. Controle Salvador, bom dia, azul 9540, informação, voo ideal de descida. Azul 9540, acendo identificação, voo e mare, para completar a chegada, descida autorizada para o nível 050. Autorizado até 150, voa mare, amarelo 9540. 050, azul 9540. Ok, viesse para o 050, azul 9540. Em condição de voo em tarde, até duas, se autorizado. Somente mantenha a mare. Aqui, mantenha a mare. Fechando a 6312 para sequenciamento e espaçamento, esquerda 045, intercepta nessa proa. Esquerda 045, limitado pelo longe, fechando a 6312. Alfa Juliette 06, vou usar já não. Uno, complete a aproximação, chame a torre 118, decimal 95. Uno, 118, 95, 95. Patango Lima, Kilo Zulu, para serviço de informação em alerta, chame Recife 1288, ao centro 260. 1288, 1260, Lima, Kilo Zulu. Pega o acionamento e informa uma aeronave da companhia que irá parquear no 06 após a passagem da meia-noite. Agora está autorizado o início do feedback. Ok, então após a aeronave parquear no 06 vai aguardar. Autorização do feedback. Vou no 09. Meu hotel Juliette Serra, acione transponto 0135, espaço POB. 0135, POB 022, para procedente da plataforma Manati, aumento de 17 reservas. Gente, informe o farol de Itapuã e para a descida. Vou colocar na descida e farol de Itapuã. 095 pode iniciar o pushback e rebota o táxi. Tem que livre pushback e cortará para o táxi. Vou no 095. Sobre o helicóptero Papa Romeo, hotel Juliette Serra, para o envio de Serra. Hotel Juliette Serra, desça para 510 QNH 1095. 1095, até 510, eu te passará para o helicóptero. Estamos em 6312, confirme estabilizado? Estabilizando, estamos em 6312. Gente, contato chama a torre 1895. 1895, bom dia. Torre Oxalé 6312, final da pista 190. Oxalé 6312, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda informação de pista livre. Oxalé 981-1, solo os 24, direita, solo 121, decimal 9. São 3859, essa é a identificação, Liga Ponce, desce para 4000 pés, QNH 1015. Autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 08 nós. Baixando e travando.